Senhor esteja convosco. Contigo também. Queridos irmãos e queridas irmãs, administra-se a crianças o santo batismo, no pressuposto de que elas crescerão na comunidade da Igreja de Cristo, de que a fé cristã lhes será ensinada e de que, vindo a confessar publicamente essa fé, serão confirmadas pelo bispo e admitidas à Sagrada Comunhão. Por isso eu pergunto: educareis esta criança como uma cristã dentro da família da Igreja? Quereis ajudá-la a ser regular no culto público e na oração privada pelo vosso ensino, pelo vosso exemplo e pelas vossas intercessões por ela? A encorajareis, chegando à oportunidade, a vir à confirmação e à Sagrada Comunhão? Vamos orar. Pai Celestial, no batismo do teu Filho Jesus Cristo nas águas do Jordão, proclamaste-o como teu Filho unigênito. Concede que, mediante o teu Espírito, esta criança nasça de novo e seja feita uma filha tua pela adoção e pela graça, mediante o mesmo Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Vejam o que diz a palavra de Deus. Então, como estão fazendo o reverendo e a esposa, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Deus é o Criador de todas as coisas, e pelo nascimento de crianças, ele torna os pais participantes do trabalho e da alegria da criação. Mas nós que somos nascidos de pais terrenos, temos de nascer de novo, porque Jesus Cristo também diz no seu Evangelho que, a menos que uma pessoa nasça de novo, ela não entrará no reino de Deus. E assim Deus abre-nos o caminho a um segundo nascimento, a uma nova criação, a uma vida de união com Ele. O batismo é o sinal e a garantia deste novo nascimento. No Evangelho de São Mateus, nós vemos Jesus ressuscitado a ordenar aos seus discípulos que fizessem discípulos de todas as nações e em todas as partes e que ministrassem o batismo a estes discípulos. Também no livro dos Atos dos Apóstolos, São Pedro prega no texto que acabamos de ler: arrependei-vos do mal que cai, e cada um seja batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa de Deus é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, para quantos o Senhor Deus quiser chamar. Por isso, a promessa de Deus não é somente para nós, é também para os nossos filhos. E o Espírito Santo foi reservado também para o fruto do ventre cristão. Foi em obediência a este mandamento que eu, você, todos nós fomos batizados. Agora, confortados pelo exemplo de Jesus, que chama a si as crianças e as abraça, nós também trazemos esta criança para o batismo. Portanto, recordando o nosso próprio batismo, vamos interceder por esta criança e vamos orar agora. Pai Celestial, no teu amor nos chamaste a te conhecer, levaste-nos a confiar em ti e uniste a nossa vida à tua. Envolve esta criança, Maria Clara, nesse teu amor. Toma-a nos teus braços. Abençoa a sua vida. Protege-a do mal. Enche-a do teu Espírito Santo. Recebe-a, Senhor, na família da tua Igreja, para que nos acompanhe no caminho de Cristo e cresça no conhecimento do teu amor. Amém. Aqueles que trazem crianças ao batismo devem declarar a sua fidelidade a Cristo e o seu repúdio ao mal. É nosso dever educar nesse sentido esta criança. Por isso, aos pais e padrinhos, faço as perguntas seguintes. Estás convertidos a Cristo? Estou convertido a Cristo. Estás arrependidos dos vossos pecados? Estou arrependido dos meus pecados. Renunciai ao mal? Renuncio ao mal. Maria Clara, o Senhor Onipotente te livre dos poderes das trevas e te conduza para a luz e a obediência de Cristo. Amém. Louvado seja Deus, que fez os céus e a terra e é sempre fiel às suas promessas. Deus Onipotente, cujo Filho Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão, damos-te graças pelo dom da água com que purificas e vitalizas a vida. Agradecemos-te porque, através das águas do Mar Vermelho, conduziste o teu povo da escravidão do Egito à liberdade da terra prometida. Nós te agradecemos porque trouxeste o teu filho através do abismo da morte ao triunfo, o ressuscitaste para a vida. Abençoa esta água para que a tua serva purificada nela seja unida a Cristo na sua morte e ressurreição e seja limpa e liberta de todo o pecado. Envia sobre ela o teu Espírito Santo para que um novo nascimento da família da tua igreja se erga com Cristo até a plenitude da vida eterna. Porque a majestade, a força, a autoridade e o poder são teus hoje e para todo sempre. Amém. Queridos pais e padrinhos, trouxeste esta criança ao batismo. Deveis agora professar perante Deus e a sua igreja a fé cristã em que foi batizada e na qual ajudareis a crescer. Credes e confiais em Deus Pai que fez o universo? Creio e confio nele. Credes e confiais em seu Filho Jesus Cristo que redimiu a humanidade? Credes e confiais no Espírito Santo que dá vida ao povo de Deus? Creio e confio nele. Esta é a fé da igreja. Esta é a nossa fé. Cremos e confiamos em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pedir aos padrinhos para trazer aqui a criança, por favor. Traz ela aqui pertinho da pia batismal. Vem na cabecinha dela aqui, ó. Isso. Maria Clara, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem amém. Santos olhos. Chega com ela aqui, minha querida. Maria Clara, chega aqui pertinho. Eu te assinalo com o sinal de Jesus Cristo. Que é o sinal da sua cruz. Maria Clara, nunca te envergonhes de confessar a fé de Cristo crucificado. Combate inspirada por Cristo o pecado e as forças do mal e continua sua serva fiel até o fim da sua vida. Cristo é a nossa luz. Pelo batismo em Cristo, passaste das trevas para a luz. Brilha como uma luz no mundo, Maria Clara, para a glória de Deus, o nosso Pai. Vamos orar. Deus, tu que pelo batismo recebeste na tua igreja a Maria Clara, recebe-nos na família do Senhor. Somos contigo membros do corpo de Cristo, somos filhos do mesmo Pai Celestial, somos co-herdeiros do reino. Por isso, Maria Clara, nós te damos as boas-vindas à Igreja de Jesus Cristo. Que você seja acolhida, abençoada guardada, protegida por Deus na comunhão desta igreja, e que através dos seus pais, dos seus padrinhos, dos seus avós e de todos aqueles que lhe cercarem, você seja bem cuidada para que cresça em graça, sabedoria, conhecimento diante dos deus e dos homens. Reverendo, Dona Érica, meus queridos padrinhos, parentes, amigos, Igreja de Jesus Cristo, eis aí a vossa irmã, para o cuidado de todos vocês. Ainda que não seja do nosso costume, nós vamos saudar a Maria Clara com uma salva de palmas, recebendo-a na Igreja de Jesus. Vamos orar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Criador do céu e da terra, damos-te graças porque, por tua obra, através do Espírito Santo, esta criança renasceu, foi adotada por ti para uma nova vida e recebida na comunidade da tua igreja. Concede que ela cresça na fé em que foi batizada e se desenvolva em tudo quanto pertence ao Espírito. Pai misericordioso, nós te damos graças pelo dom do santo batismo. Concede que essa criança receba dignamente os favores da tua graça e cresça em estatura perfeita de Cristo, teu Filho. Pai celestial, pedimos-te pelos pais desta criança, dá-lhes o espírito de sabedoria e de amor, para que seu lar possa refletir a alegria do teu reino eterno. Damos-te graças porque na família da fé temos comunhão com todos os que foram batizados em teu nome. Mantém-nos também fiéis ao nosso batismo e desse modo prepara-nos para aquele dia em que toda a criação se tornará perfeita em teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Que o Deus onipotente, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu vida nova pela água e pelo Espírito, e nos perdoa todos os pecados, nos guarde na sua graça, agora e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.